Então vivemos momento onde o comportamento e os bons valores se perderam no tempo. Vivemos momento, falta de argumento, e a incompreensão fere o sentimento. Eu lamento a questão, quando a voz da razão fala mais alto e abala o coração. Temperamento violento, hostil e perigoso, covarde, egoísta, orgulhoso e invejoso. Pessoas não se falam mais, não se entendem. Pessoas não se amam, não se olham de frente. A ansiedade do povo, sinistramente ostentando a vaidade, nitidamente a aparência engana e atrai confusão. Maldade gratuita não traz solução. Aprende silêncio com toda a discrição. Viva de acordo com a ocasião. Que mundo é esse agora que nós estamos vivendo? Já chegou o apocalipse, você não tá vendo. Brasil virou terror, é treta nos quatro cantos. Vi no noticiário choro e desencanto. Sangue derramado, violência explícita, convicta da impunidade ilícita. E a crítica a tanta violência é constante. O povo tá sofrendo a consequência a todo instante. Um barril de pólvora, clic, clac, o som que reverbera agora a morte é comum. Queria ter poder pra poder mudar o passado, mas vivo o presente agora, cê tá ligado. Que o amanhã o lixo desses dias não dure, que o joio com o trigo tipo não se misture. A tecnologia o fez de teclas é fato. Sem calor humano desamar sem contato. Tipo ligas impérios que cê vê nessas séries. Essa rima é oito versos com alguns caracteres. Hoje na oitava série já carrego Steve Jobs. Poucos hobbies, um dele o lanche do Bob's. Coisas fúteis e nudez, como fotos de nudez. Como faz alguns burguês quando brigam com suas ex. Mundo cão te obriga a ter status. Cuidado com o fardado que forja todos os fatos. Quer corrida de rato, quer de gato e sapato. Escravidão tem hoje em dia por comida no prato. E a cada vez anomalia se tornando bem comum. Caso bem familiar, todo dia tem mais um. Roubada é TV aberta pra mente fechada. Criação de mente estereotipada. Casal Nardoni, Suzane Richthoff. Quanta catástrofe não coube na estrofe.